A Sura dos Hipócritas. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ. Quando os hipócritas te chegam, dizem: testemunhamos que por certo tu és o mensageiro de Alá. E Alá sabe que por certo tu és seu mensageiro. E Alá testemunha que por certo os hipócritas são mentirosos. Tomaram seus juramentos por escudo e afastaram-se do caminho de Alá. Por certo, que viu o que faziam. Isso porque creram, em seguida renegaram a fé. Então, selaram-se-lhes os corações e eles nada entendem. كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. E quando os vê, tu te admiras de seus corpos, e se falam, ouve seu dito, são como madeiras encostadas, supõe ser contra eles todo o grito. Eles são os inimigos, então precata-te deles, que Alá os aniquile, como se distanciam da verdade. E quando se lhes diz, vinde, que o mensageiro de Alá implorará perdão para vós, meneiam as cabeças e tu os vês se afastarem enquanto soberbos. É-lhes igual que implores perdão para eles ou não implores perdão para eles. Alá não os perdoará. Por certo, Alá não guia o povo perverso. Eles são os que dizem: não despendais com os que estão junto do mensageiro de Alá, até que debandem. E de Alá são os cofres do céu e da terra, mas os hipócritas não entendem. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Dizem: se retornarmos a Al-Madinah, em verdade, o mais poderoso de nós fará sair o mais desprezado. E de Alá é o poder, e de seu mensageiro e dos crentes. Mas os hipócritas não sabem. Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Ó vós que credes, que vossas riquezas e vossos filhos não vos entretenham, afastando-vos da lembrança de Alá. E quem o faz, Esses são os perdedores. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. E despendei do que vos damos por sustento, antes que a morte chegue a um de vós e que ele diga: Senhor meu, que me concedas prazo até um termo próximo. Então darei esmola e serei dos íntegros. E Alá não concederá prazo a uma alma quando o seu termo chegar. E Alá do que fazeis é conhecedor.